chance na disciplina. Tenta ser bem melhor que antes. Bem-vindo à vida real, entenda o que eu já vivi. No sofrimento, escola, anjo de luz, Mike. É sem revanche, não haverá segunda chance na disciplina. Tenta ser bem melhor que antes. Bem-vindo à vida real, entenda o que eu já vivi. No sofrimento, escola, anjo de luz, Mike. Bandido mal, contra o céu não pode lutar. É madrugada e a minha mágoa me faz chorar. A dor intensa que nesse momento me leva além. Contamina o meu coração e me faz refém. Eu fecho os olhos, tentando enxergar melhor. Algum erro no caminho que me fez tão pior. E quanto à luz do anjo bom, mostro o que acontece. Quanto um coração bom se humilha na prece. Sofrimento e dor, dor não, não traz o bem. Mas quando lembro em você, só penso em coisas do bem. Seu olhar, que em silêncio moveu o mundo. Quantas vezes me acalmou, me fez parar um segundo. Como uma luz na escuridão que mostra do melhor caminho, o enigma, a resposta. O meu cativeiro agora é o meu coração. De olhos fechados eu enxergo em você a lição. A missão do anjo bom não terminou. Vou continuar falando do legado que você nos deixou. É sem revanche, não haverá segunda chance na disciplina. Tentar ser bem melhor que antes. Bem-vindo à vida real, entenda o que eu já vivi. No sofrimento, escola, anjo de luz, Mike. É sem revanche, não haverá segunda chance na disciplina. Tentar ser bem melhor que antes. Bem-vindo à vida real, entenda o que eu já vivi. Quantos de nós lutando sem voz pela saída? Quantos de nós agora sem fé na vida? Um motivo, um minuto, uma chance. Pra quem tá na intenção é o bastante. Levante. Perambulando nas quebrados, diamante perdido. Quero te ver no chão, não na janela do presídio. Seu sentido verdadeiro se encontra quando se encontra e fica longe dos rolês. 20 anos nessa pra entender e aprender que o rap é muito mais que escrever. Vou falar pra você. Sei de onde eu vim e não era assim. O rap sempre foi pra mim uma batalha sem fim. Lutar porque não tinha direito ou espaço. Lutar, bater de frente sem pensar no fracasso. De onde eu vim, pisei no barro sim. E aprendi que o microfone foi exemplo pros molequim. O anjo bom me ensinou que quem chegar tem que respeitar. Na moralina, sem saquicho passar. Falo de exemplos e vitórias e batalhas na luta. Sinceridade e postura pra manter a conduta. O ouro eu dedico a quem cantou verdades. O bronze serve de consolação pros covardes. Tudo que eu sei e o que me trouxe aqui, só tem que agradecer o que aprendi, anjo de luz, Mike. Não haverá segunda chance na disciplina. Tentar ser bem melhor que antes. Bem-vindo à vida real, entenda o que eu já vivi. No sofrimento, escola, anjo de luz, Mike. É sem revanche. Não haverá segunda chance na disciplina. Tentar ser bem melhor que antes. Bem-vindo à vida real, entenda o que eu já vivi. No sofrimento, escola, anjo de luz, Mike. É sem revanche. Não haverá segunda chance na disciplina. Tentar ser bem melhor que antes. Bem-vindo à vida real, entenda o que eu já vivi. Escola, anjo de luz, Mike. É sem revanche. Não haverá segunda chance na disciplina. Tentar ser bem melhor que antes. Bem-vindo à vida real, entenda o que eu já vivi. No sofrimento, escola, anjo de luz, Mike.